Satan Weekly, 2 de junho de 1998. Assassinatos bizarros cometidos em Raccoon City. Raccoon City. O corpo mutilado de Anna Mitak, de 42 anos, foi descoberto ontem num terreno abandonado, não muito longe de sua casa, no nordeste de Raccoon City, fazendo-a ser a quarta vítima dos supostos assassinos canibais. De acordo com relatórios do investigador de outras vítimas recentes, o corpo de Anna mostrou ter sido parcialmente comido. As marcas das mordidas são aparentemente humanas. Logo depois do descobrimento de Anna por 2 corredores, a aproximadamente 9 horas da noite passada, o chefe Irons fez um breve discurso insistindo que o RPD está trabalhando solicitamente para apreender os criminosos por tantos crimes horríveis, e que ele está consultando com oficiais da cidade sobre mais medidas de proteção para os cidadãos de Raccoon City. Em adição, outros 3 morreram de provável ataque animal em Raccoon Forest há algumas semanas, aumentando o número de vítimas para 7. Raccoon Times, 22 de junho de 1998. Terror em Raccoon. Mais vítimas mortas. Raccoon City. Os corpos de um jovem casal foram encontrados no domingo de manhã no Victory Park, fazendo Diane Rush e Christopher Smith a 8ª e a 9ª vítima do reino de violência que tem aterrorizado a cidade desde maio deste ano. Ambas de 19 anos. As vítimas foram dadas como desaparecidas pelos pais preocupados no sábado à noite, sendo achadas por policiais na margem oeste do Victory Lake, a aproximadamente 2 da madrugada. Embora nenhum pronunciamento oficial tenha sido feito, testemunhas do descobrimento confirmam que ambas as vítimas têm ferimentos iguais aos achados nas outras. Se os assassinos são humanos ou não, ainda não foi anunciado. De acordo com amigos do casal, os dois falavam sobre capturar os cães selvagens recentemente descobertos no parque densamente florestado e planejavam violar o horário de recolher da cidade para ver uma dessas criaturas noturnas. O prefeito Harris marcou uma entrevista com a imprensa para esta tarde e é esperado para fazer um pronunciamento a respeito da crise atual, desejando reforço mais rígido no horário de recolher. Cityside, 21 de julho de 1998. STARS, Special Tactics and Rescue Squad, enviado para salvar Raccoon. Raccoon City. Com o desaparecimento de 3 excursionistas em Raccoon Forest no começo dessa semana, oficiais da cidade fizeram um bloqueio na rota rural 6 Nós Pés de Arkley Mountains. O chefe de polícia, Brian Irons, anunciou ontem que o STARS participará da busca dos excursionistas e também trabalhará com o RPD, até haver um fim para os assassinatos e desaparecimentos que estão destruindo a nossa comunidade. O chefe Irons, um prévio membro do STARS, disse hoje em uma entrevista exclusiva por telefone que esta é uma boa hora para usar os talentos desses dedicados homens e mulheres a favor da segurança da cidade. Nós tivemos 9 assassinatos brutais e ao menos 5 desaparecimentos em 2 meses. E todos esses acontecimentos ocorreram nas proximidades de Raccoon Forest. Isso nos faz crer que os criminosos podem estar escondidos em algum lugar no distrito de Victory Lake. E o STARS tem o tipo de experiência que nós precisamos para achá-los. Ao perguntarmos por que o STARS não foi convocado antes, o chefe Irons disse que a equipe esteve ajudando o RPD desde o começo e que eles deveriam ser uma adição bem-vinda à força-tarefa que esteve trabalhando nos assassinatos o tempo todo. Fundado em Nova York em 1967, o STARS foi originalmente criado como uma medida anticulto terrorista por um grupo de oficiais militares aposentados e ex-agentes da CIA e FBI. Sob direção do antigo diretor da NSDA, National Security and Defense Agency, Agência de Segurança e Defesa Nacional, Marco Palmieri, o grupo rapidamente expandiu seus serviços, trabalhando com delegacias de polícias locais. Cada escritório do STARS é projetado para trabalhar como uma unidade completa. O STARS montou sua unidade em Raccoon City através de arrecadamentos de fundos de vários empresários locais em 1972 e é atualmente liderado pelo capitão Albert Wesker, promovido à posição há menos de 6 meses. Capítulo 1. Jill já estava atrasada para a reunião quando, de alguma maneira, deixou suas chaves caírem na xícara de café, a caminho da porta. Desacreditada com o leve ting no fundo da xícara, ela ainda deixou cair uma grossa pilha de documentos que carregava debaixo do outro braço. Ah, droga. Ela viu as horas assim que ia para a cozinha, com o copo na mão. Wesker havia marcado a reunião para 19 horas em ponto, significando que ela só tem 9 minutos para fazer uma viagem de 10, achar um lugar para estacionar e pôr o traseiro numa cadeira. É a primeira reunião desde que o STARS assumiu o caso. Droga, a primeira reunião desde que ela foi transferida para Raccoon, e ela vai se atrasar. Deve ser a primeira vez em anos que eu me preocupo em estar no horário e acabo parando na porta. Resmungando, ela foi até a pia, sentindo-se tensa e brava consigo mesma. Era o caso, o maldito caso. Ela pegou as cópias dos arquivos logo depois do café da manhã e passou o dia todo mexendo nos relatórios, procurando por algo que os policiais não viram. E se sentia cada vez mais frustrada quando o tempo passava e não achava nada de novo. Ela virou a xícara e tirou as mornas chaves, enxugando-as no seu jeans enquanto corria para a porta da frente. Ela se abaixou para recolher os papéis e parou, olhando para a brilhante foto colorida. Oh, meninas! Ela ergueu a foto vagarosamente, sabendo que não tinha tempo e ainda incapaz de tirar os olhos das delicadas faces cobertas de sangue. Becky Priscilla McGee, 97 anos. Você pode continuar fingindo ou pode admitir. Tudo está diferente agora. Está diferente desde o dia em que morreram. Quando Jill se mudou para Raccoon, ela andava sob muito estresse, incerta sobre a transferência e até mesmo se queria ficar no STARS. Ela era boa no trabalho, mas só o pegou por causa de Dick. Depois do processo, ele começou a pressioná-la para que seguisse outra profissão. Durou um tempo, mas o pai dela era persistente, dizendo sempre que um Valentine na cadeia era demais. Com o treinamento e o passado dela, não havia muitas opções, mas o STARS, ao menos, apreciava suas habilidades e não se importava com o resto. O salário era decente e havia o elemento de risco que ela passou a gostar. Em retrospecto, a mudança de carreira foi bem fácil. Isso deixou Dick feliz. Mesmo assim, a mudança tem sido mais difícil do que ela pensava. Pela primeira vez, desde que Dick foi preso, ela se sentiu realmente sozinha. E trabalhar pela lei começou a parecer uma piada. A filha de Dick, Valentine, trabalhando pela verdade e justiça. Sua promoção para o Alphas, uma boa casa nos subúrbios, era loucura. Ela pensou seriamente em abandonar tudo e voltar a ser o que era. Até que duas garotinhas, que viviam do outro lado da rua, apareceram na sua porta perguntando se ela era mesmo uma policial. Seus pais estavam no trabalho, e elas não conseguiam achar o cachorro. Becky, em seu vestido escolar verde, Pris, em seu macacão. Ambas tímidas e chorosas. O filhotinho estava andando no jardim, a algumas quadras dali. Sem esforço, Jill fez duas novas amigas. As duas irmãs praticamente adotaram Jill. Apareciam depois da escola trazendo flores. Brincavam em seu jardim nos fins de semana, cantando as intermináveis músicas aprendidas com filmes e desenhos. As meninas, miraculosamente, tiraram a solidão de Jill. Pela segunda vez em seus 23 anos, ela se sentiu parte da comunidade a qual vivia e trabalhava. 6 semanas atrás, Becky e Pris se afastaram de um piquenique em família no Victory Park e se tornaram as duas primeiras vítimas dos psicopatas que desde então vêm aterrorizando a cidade. A foto tremeu levemente em sua mão. Beck, deitada, olhando cegamente para o céu, com um buraco na barriga. Pris estava estendida próxima a ela, braços esticados, pedaços de carne arrancados selvagemente de seus membros. Ambas foram estripadas, morrendo de forte trauma antes de sangrarem. Se elas tivessem gritado, ninguém ouviria nada. Chega! Elas se foram e você pode finalmente fazer algo. Jill colocou a papelada de volta na pasta e saiu logo depois, respirando profundamente. A noite estava começando. O cheiro de grama estava forte no quente ar do verão. Em algum lugar, rua abaixo, o cachorro latia entre as crianças. Ela foi para o seu cupê cinza estacionado na rua, tentando não olhar para a silenciosa casa dos Magee. Jill dirigiu pelas largas ruas do bairro, vidro abaixado, atingindo o limite de velocidade, mas de olho nas crianças e animais. Não haviam muitos deles por ali. Desde o início do problema, mais e mais pessoas começaram a manter as crianças dentro de casa, mesmo durante o dia. Seu cupê tremia enquanto subia a rampa de acesso para a autoestrada 202. O morno e seco vento trazia seu cabelo para o rosto. Era bom, como se estivesse acordando de um sonho ruim. Sendo destino ou sorte, sua vida foi afetada pelo que estava acontecendo em Raccoon City. Ela não podia continuar fingindo ser apenas uma ex-ladra, tentando ficar fora da cadeia, tentando andar na linha para fazer seus pais felizes. Ou que o Stars tinha apenas outro caso para resolver. As crianças mortas, os assassinos soltos para matar de novo. Isso importava para ela. O relatório das vítimas flutuava a seu lado. 9 espíritos impacientes, talvez Beck e Pris entre eles. Ela descansou seu braço direito sobre os papéis, parando os gentis movimentos, e jurou que acharia o responsável, não importa o que custe. Não importa o que foi no passado ou será no futuro, ela mudou. E não será capaz de descansar até que os assassinos paguem pelos seus atos. E aí, Chris? Chris se virou da máquina de soda e viu Forrest Speyer descendo o corredor em sua direção, com um grande sorriso. Forrest era alguns anos mais velho que Chris, mas parecia um adolescente rebelde. Cabelo comprido, jeans apertado e uma caveira fumando cigarro tatuado no braço esquerdo. Ele também era um excelente mecânico e um dos melhores atiradores que Chris já viu em ação. E aí, Forrest, como vai? Chris tirou uma lata de soda da máquina e olhou no relógio. Ele ainda tinha alguns minutos antes da reunião. Chris sorriu para Forrest e parou em sua frente com os olhos azuis brilhando. Forrest estava carregando um monte de equipamento. Colete, cinto de utilidades e uma mochila. Wesker deu vai em frente à Marine para começar a busca. O Bravo Team vai entrar em ação. Ele jogou suas coisas nas cadeiras dos visitantes, ainda sorrindo. Quando? Chris perguntou. Forrest colocava o colete à prova de balas enquanto falava. Agora, depois que eu equipar o helicóptero. Enquanto vocês, alfas, ficam sentados fazendo anotações, nós estamos indo chutar o traseiro de alguns canibais. É, mas fico de olho no seu, tá bom? Eu ainda acho que há mais coisas acontecendo do que alguns idiotas vagando pela floresta. Você sabe disso. Forrest jogou o cabelo para trás e pegou o cinto, já concentrado na missão. Chris pensou em dizer mais, mas hesitou. Forrest era um profissional, não precisava ser dito para tomar cuidado. Você tem certeza, Chris? Você acha que Billy era cuidadoso o bastante? Suspirando, Chris deu um toque no ombro de Forrest. Saiu pela porta e desceu o corredor. Ele estava surpreso que Wesker tenha mandado os times separadamente. Mesmo sendo normal para um time menos qualificado fazer o reconhecimento, essa não é exatamente uma operação normal. O número de mortes a qual estão lidando era suficiente para um combate mais agressivo. O fato de haver sinais de organização nos assassinatos deveria tê-los trazido para o nível A1, mas Wesker ainda estava tratando-os como uma espécie de treino. Ninguém mais vê isso. Eles não conheciam Billy. Chris pensou de novo sobre a noturna ligação que recebeu de um amigo de infância semana passada. Ele não teve notícias de Billy por um tempo, mas sabia que tinha conseguido uma posição de pesquisa com a Umbrella. A companhia farmacêutica que era a única contribuidora para a prosperidade econômica de Raccoon City. Billy não era do tipo de pessoa que se joga nas sombras, mas sua aterrorizada voz acordou Chris, enchendo-o de preocupação. Billy disse que sua vida estava em perigo, que todos eles estavam em perigo. Ele implorou para se encontrar com Chris num restaurante, e nunca apareceu. Desde então, ninguém mais ouviu falar nele. Chris pensou nisso durante todas as noites, tentando se convencer de que isso não tinha nada a ver com os ataques. Os policiais que vasculharam o apartamento de Billy não acharam nada que indicasse um crime, mas os instintos de Chris o disseram que seu amigo estava morto, e que foi morto por alguém que queria calá-lo. Eu devo ser o único. Irons não dá a mínima, e o time acha que estou chocado com a morte de um velho amigo. Ele tirou os pensamentos da cabeça assim que virou no corredor, suas botas fazendo ecos. Ele tinha que se concentrar no que poderia fazer para descobrir o que aconteceu com Billy. Mas ele tentou não pensar em nada enquanto se aproximava dos escritórios dos Stars. Querendo estar de cabeça fria para a reunião. Os fluorescentes chegaram a incomodar sobre a luz do entardecer que preenchia o corredor. O departamento policial era um clássico pedaço de arquitetura. Telhado entalhado, muitos detalhes em madeira, e tinha muitas janelas projetadas para deixar o sol entrar. Quando Chris era criança, o prédio foi a prefeitura de Raccoon City. Com o aumento populacional, há uma década, o lugar se transformou numa biblioteca, e 4 anos atrás virou uma delegacia. Parecia que tinha sempre algum tipo de construção acontecendo. A porta do escritório abriu. O som de irritadas vozes masculinas encheram o corredor. Chris hesitou por um instante, ouvindo a do chefe Irons entre elas. Me chamo de Brian. Irons era um centralizado político disfarçado de policial. Não era segredo que suas mãos estavam em mais de algum lugar na cidade. Chris escutou a voz de Irons. É difícil acreditar que um dia ele liderou o Stars da Raccoon. Ainda mais se algum dia ele se tornar o prefeito. Chris entrou na sala que servia de base de operações dos Stars. Barry e Joseph estavam conversando na mesa da recruta. Brad Vickers, o piloto do Alpha Team, estava bebendo café e olhando para a tela do computador central. Do outro lado da sala, o Capitão Wesker estava encostado em sua cadeira, com as mãos atrás da cabeça, sorrindo com alguma coisa que o chefe Irons estava dizendo. Aí, eu disse, você vai imprimir o que eu digo para imprimir, Bertolucci. E você vai gostar. Senão você nunca mais vai pegar outra cota daqui. E ele disse. Chris. Wesker interrompeu o chefe, desencostando-se da cadeira. Que bom que você está aqui. Parece que podemos parar de jogar tempo fora. Irons olhou feio em direção a Wesker, mas Chris manteve sua face inexpressiva. Wesker não se importava muito com Irons, e vice-versa, e não se incomodava em tentar ser educado com ele. Chris caminhou na sala e parou na mesa que dividia com Ken Sullivan, um dos bravos, sendo que os times costumavam trabalhar em turnos diferentes. A sala não precisava ser muito grande. Ele colocou a lata fechada de soda na desgastada área de trabalho da mesa e olhou para Wesker. Você está enviando o Bravo? Tranquilamente, o capitão olhou de volta com os braços cruzados. Procedimento padrão, Chris. Chris se sentou. Sim, mas segundo o que conversamos semana passada, eu acho. Iron se interrompeu. Eu dei a ordem, Redfield. Eu sei que você pensa que está havendo alguma coisa estranha aqui, mas eu não vejo motivos para desviar da política. Chris forçou um sorriso, sabendo que isso irritaria Irons. Claro, senhor. Não precisa se explicar em meu benefício. Irons olhou para ele por um momento e voltou para Wesker. Eu vou esperar um relatório quando Bravo retornar. Agora, se me der licença, capitão. Chefe, Wesker acenou com a cabeça. Iron se virou e andou para a porta. Menos de um minuto se passou e Barry começou. Será que ele levou a sério? Nós podemos fazer uma vaquinha no Natal e comprar um laxante para ele. Joseph e Brad riram, mas Chris não conseguiu. Irons era uma piada, mas seu modo errado de agir nessa investigação não era tão engraçado. O Stars deveria ter entrado no começo ao invés de só dar cobertura ao RPD. Chris olhou para Wesker, que tinha uma expressão difícil de entender. Wesker assumiu o Stars há alguns meses, transferido pela sede em Nova York. Chris ainda não conhecia sua real personalidade. O novo capitão parecia ser tudo o que deveria: estável, esperto, calmo, mas tinha algo que às vezes o tirava da realidade. Wesker suspirou e se levantou. Sinto muito, Chris. Eu sei que você queria que as coisas fossem diferentes. Mas Irons não deu confiança para seu medo. A culpa não é sua, Chris disse. Wesker podia fazer recomendações, mas Irons era o único que podia dar as missões. Barry foi na direção deles, passando a mão em sua curta e avermelhada barba. Barry Burton tinha pouco mais de 1,80 m, mas era forte como um urso. Sua única paixão além da família e da coleção de armas era levantamento de peso. E dava para perceber. Não se preocupe, Chris. Marine vai nos contatar assim que farejar problemas. Chris se conformou, mas não estava gostando disso. Droga. Enrico Marini e Forrest Speyer eram os únicos soldados experientes do Bravo Team. Kenneth J. Sullivan era um brilhante químico, mas segundo seu treinamento no Stars, ele não era capaz de atirar numa vaca ao lado de um celeiro. Richard Eichen era especialista em comunicações, mas também tinha falta de experiência em combate. Rebecca Chambers, que tem estado no Stars por 3 semanas, deveria ser uma talentosa médica. Chris a encontrou algumas vezes. Ela parecia boa o bastante, mas era apenas uma garota. Não é o suficiente. Mesmo com todos nós, pode não ser suficiente. Ele abriu a soda, mas não a bebeu. Ao invés, pensou no que o Stars viria pela frente. E pensou também nas desesperadas palavras de Billy. Eles vão me matar, Chris. Eles vão matar todos que sabem. Me encontre em um Ames agora. Eu vou te contar tudo. Exausto, Chris olhou para o nada, sozinho com o conhecimento de que os assassinatos selvagens eram apenas a ponta do iceberg. Barry ficou em frente à mesa de Chris, tentando pensar em algo para dizer, mas Chris não parecia apto a conversas. Sem o que dizer, Barry voltou para onde Joseph estava, procurando algo nos arquivos. Chris era um bom homem, mas às vezes levava as coisas muito a sério. Estava muito quente. O suor escorria pelas suas costas. Como sempre, o ar-condicionado estava quebrado. E mesmo com a porta aberta, o pequeno escritório estava desconfortavelmente quente. Tendo sorte? Barry perguntou. Joseph ergueu a cabeça com um lamentável sorriso em seu rosto. Você está brincando? Parece que alguém escondeu a maldita coisa de propósito. Talvez Jill tenha achado. Ela ainda estava aqui ontem à noite, quando eu fui embora, revendo os testemunhos pela 100ª vez. Barry disse. O que vocês estão procurando, afinal? Wright perguntou. Barry e Joseph olharam para Brad, que ainda estava no computador, usando fones. Ele estava monitorando o Bravo Team em seu voo pela floresta. Ele parecia de saco cheio. Joseph respondeu: Ah, Barry diz que há mapas da velha mansão de Spencer em algum lugar. Alguns projetos que saíram quando ela foi construída. Ele parou, depois sorriu para Brad. Mas eu acho que o velho Barry está ficando caduco. Dizem que a memória é a primeira a ir embora. Barry falou com boa naturalidade. O velho Barry pode facilmente chutar o seu traseiro na próxima semana, homenzinho. Joseph olhou para ele zombando. É, se você não esquecer até lá. Barry riu balançando a cabeça. Ele só tinha 38 anos, mas já estava com Stars há 15, tornando-se o membro mais velho. Ele aguenta numerosas piadas de idade, a maioria delas vindas de Joseph. Brad levantou a sobrancelha. A mansão de Spencer? Vocês, crianças, devem aprender sua história, Barry disse. Ela foi projetada pelo e único George Trevor, antes de desaparecer. Ele foi o arquiteto que fez todos aqueles arranha-céus em DC. De fato, o sumiço de Trevor pode ter sido o motivo de Spencer ter fechado a mansão. Boatos dizem que Trevor ficou louco durante a construção. Quando ela foi terminada, ele se perdeu e vagou pelos corredores até morrer de fome. Brad achou ridículo, mas de repente ficou sério. Isso é besteira. Eu nunca ouvi nada parecido. Joseph piscou para Barry. Não, é verdade. Agora o fantasma dele vaga pela casa toda noite. Eu ouvi dizer que às vezes ele pode ser ouvido, gritando: Brad Vickers! Traga-me Brad Vickers! Brad ficou corado. É, haha. Você é um verdadeiro comediante, Frost. Barry balançou a cabeça, sorrindo, imaginando como Brad conseguiu entrar para o Alpha. Ele era, sem dúvida, o melhor hacker trabalhando para o Stars, e um bom piloto, mas não era tão bom sob pressão. Joseph passou a chamá-lo de Chicken Heart Vickers. Vickers medroso ou Vickers covarde. Quando ele não estava por perto. Ninguém discordava da avaliação de Joseph. Então é por isso que Spencer a fechou? Brad perguntou a Barry, de bochechas ainda vermelhas. Barry respondeu: Eu duvido. Ela deveria ser algum tipo de pensão para os executivos da Umbrella. Trevor realmente sumiu no final da construção, e Spencer estava quebrado. Ele decidiu transferir a sede da Umbrella para a Europa. Não me lembro para onde exatamente. Provavelmente alguns milhões de dólares fora do bolso. Como se a Umbrella fosse sofrer, Joseph disse. Verdade. Spencer pode ter ficado louco, mas ele tinha dinheiro suficiente e entendia de negócios para contratar as pessoas certas. A Umbrella era uma das maiores companhias farmacêuticas de pesquisa médica do planeta. Mesmo 30 anos atrás, a perda de alguns milhões não machucaria ninguém. Mesmo assim, Joseph continuou. O pessoal da Umbrella disse a Irons que o local era seguro, que mandaria alguém para vasculhá-lo. Então para que os mapas? Brad perguntou. Foi Chris que respondeu. Porque esse é o único lugar na floresta que não foi vasculhado pela polícia e está praticamente no meio do cenário dos crimes. E porque você nunca pode confiar no que as pessoas dizem. Brad franziu a testa. Mas se a Umbrella mandou alguém... O que quer que Chris viria responder foi interrompido por Wesker. Tudo bem, pessoal. Parece que a senhorita Valentine não planeja se juntar a nós. Por que não começamos? Barry andou para sua mesa, preocupado com Chris pela primeira vez desde que tudo começou. Ele recrutou o jovem para o Stars alguns anos atrás, graças a um encontro numa loja de armas local. Chris provou ser bom para a equipe, brilhante e pensativo, tal como um ótimo atirador e um hábil piloto. Mas agora... Barry olhou irresistivelmente para a foto de Kath e as meninas em sua mesa. A obsessão de Chris com as mortes era difícil de entender, principalmente desde o desaparecimento de seu amigo. Ninguém na cidade queria ver outra vida perdida. Barry tinha família e queria pegar os assassinos tanto quanto os outros. Mas Chris estava exagerando. O que ele quis dizer com aquilo? Você nunca pode confiar no que as pessoas dizem. Ou a Umbrella estava mentindo, ou o chefe Irons estava. Ridículo. O departamento químico da Umbrella e os prédios administrativos nos limites da cidade forneciam 3/4 dos empregos de Raccoon City. Mentir não seria bom para eles. A integridade da Umbrella era, ao menos, mais sólida do que em qualquer outra corporação. Talvez alguma espionagem industrial. Mas isso estava longe de causar assassinatos. E o chefe Irons, além de um gordo convencido, não é o tipo de pessoa que suja as suas mãos com algo além de aceitar fundos de campanhas ilegais. Ele queria ser prefeito, por Deus. Barry olhou demoradamente para a foto de sua família antes de virar sua cadeira para a mesa de Wesker, e de repente percebeu que queria que Chris estivesse errado. O que quer que esteja acontecendo em Raccoon City, aquele tipo de brutalidade não poderia ser planejado. E isso significava... Barry não sabia o que significava. Ele suspirou e aguardou a reunião começar.